Boa noite, maestro. Boa noite. Shakespeare influenciou muitos compositores. Muitos compositores, eu digo bons, quase todos eles se inspiraram em Shakespeare para escrever alguma coisa. Beethoven não fugiu à regra. Escreveu uma abertura chamada Coriolano. Coriolano é um famoso personagem em Shakespeare. Essa abertura é muito bonita, mas com um acorde de Dó maior na orquestra que explode toda a orquestra de Dó. A orquestra toda faz esse guapo, que é impossível fazer com o meu som, o som da orquestra. Depois depois que vem a melodia. É uma beleza de abertura, eu adoro reger essa abertura. Vocês vão ouvi-la numa interpretação de Peter Stern, regendo a Orquestra Sinfônica de Amsterdã. Thank you. Numa versão de Peter Stem regendo a Orquestra Sinfônica de Amsterdã, vocês acabaram de ouvir a belíssima abertura Coriolano, é a Opus 62 de Beethoven. O programa hoje é só dedicado a Beethoven. Daqui a pouquinho eu vou tocar para vocês a Sinfonia número 7. E agora a Sinfonia número 7 de Beethoven, que há muitas pessoas acham que é a mais bonita. Eu acho que não tem esse negócio de mais bonita, né? Sempre a ópera desses grandes compositores que a gente está ouvindo que a gente acha mais bonita, né? Depois ouve outra, acha outra mais bonita, né? O caso da sexta, da sétima, do Beethoven, a nona, puxa vida. Não podemos dizer que a sétima é a mais bonita, tendo a nona, né? Mas, enfim, a Sinfonia número 7, em Lá Maior, Opus 92, é lindíssima. E nessa interpretação, então, da Filarmônica de Viena com Carlos Kleiber, ela fica mais bonita ainda, porque um dos grandes regentes da atualidade, um dos maiores da atualidade, primeiro time. Tem esse negócio de Lindbergh, Lindbergh é quinto time, perto de Carlos Kleiber. Né? Carlos Kleiber, então, regendo a Filarmônica de Viena na sétima Sinfonia de Beethoven, que tem os seguintes movimentos: pouco sostenuto vivace, allegretto, maravilha, presto e allegro com brio. Vamos ouvir inicialmente o pouco sostenuto vivace.

introdução de obra. Muito bonito. Poucos sustentos derivados, primeiro movimento da Sinfonia número 7 de Beethoven. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho tem um alegreto que é uma beleza de música. Terras picanhas com costelão muito suculento. O tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do atraso. É um relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz. É um relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade. O que eu buscar, eu sou lutar constante, de quem muito amor na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que o tic-tic-tac é um aviso do meu coração. Já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz de ver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração, toca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic do meu coração, toca o compasso de uma atroz de ver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Mato Grosso, tic-tac do meu coração, de Alcir Pires Vermelho e Valfredo Silva. Atenção, passageiros que ainda não embarcaram na promoção dos cruzeiros de verão no Eugênio Costa. Última chamada para reservas. Prata a partir de $1,340. Carnaval a partir de $1,430. Arrivederci a partir de $860. Consulte seu agente de viagens ou HSUR 881-7755 e linha C 284-7911. As cabines estão à sua espera. Você que vai casar ou está pensando em redecorar sua casa, temos uma ótima dica. Dê um pulo no Shopping Interlagos e visite a Movelar, uma super feira com as últimas novidades da indústria de móveis e decoração. Tem de tudo, móveis para o quarto, salas de jantar, estofados, cozinhas, móveis infantis, tudo a preço de fábrica. Movelar, feira de móveis e decoração, de 14 a 25 de janeiro, no Shopping Interlagos, entrada franca. Olá, pessoal, hoje nós vamos misturar verde com Tchaikovsky, que acho que vai dar um excelente omelete. Omelete, o pessoal brinca, mas omelete é uma coisa muito gostosa e muito difícil de fazer, muito difícil virar o omelete. Vai ser Traviata de Verdi, Concerto para Violino de Tchaikovsky e Luisa Miller de Verdi. Vai ser muito bonito, eu garanto. 11 horas e 14 minutos. Canta Brasil, edição de hoje dedicada aos grandes e clássicos compositores do Brasil. Hoje é o Dia Mundial do Compositor. Um momento para a arte de Dolores Duran, revisitada por Milton Nascimento. É de manhã, vem o sol, mas o pico da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, vem o sol, mas o fim da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz essa canção, quero que você me dê a mão, que eu vou sair por aí, sem pensar no que foi, que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã. É um movimento muito triste, é um movimento assim, tipo a Marcha Fúnebre da Terceira. Até às vezes se toca a Sinfonia Missa do Sétimo Dia. Eu me lembro quando faleceu Madalena Tadaferro, que o maestro Eleazar de Carvalho levou aqui a Sinfonia do Estado, ali na Praça da Sé, para tocar. Entre as músicas que ele tocou foi esse alegreto maravilhoso que vocês vão ouvir agora, uma versão de Carlos Kleiber, dirigindo a Filarmônica de Viena. Thank you. bonito, né? Alegreto, segundo movimento da Sinfonia número 7, Lá Maior, Opus 92, de Beethoven, que vocês acabaram de ouvir. Mais um pequeno intervalo antes dos movimentos finais. Beber café, mais que um simples hábito. No Drop Coffee é assim. O hábito de beber café se transforma em arte e prazer. Experimente o café Melita do Drop Coffee no Jardim Sul, apresentado de várias formas, com múltiplos sabores e acompanhamentos. Entre as opções, o café expresso Melita descafeinado, único no Brasil. Drop Coffee Shopping Jardim Sul, piso superior e segundo piso, Avenida Giovanni Gronk, Morumbi. Drop Coffee, a arte e o prazer de beber café Melita. Na Eldorado FM, Concerto Noturno. Voltamos com o maestro Diogo Pacheco. Agora o Presto e o Allegro con Brio, dois movimentos de dança. São os dois últimos movimentos da sétima sinfonia de Beethoven. Uma maravilha, uma excitação terrível nesses dois movimentos de Beethoven. Versão de Carlos Kleiber dirigindo a Filarmônica de Viena. Prestem atenção, que beleza de música. Encerrando o nosso programa de hoje, nós ouvimos a Sinfonia de número 7 em Lá Maior, opus 92, de Ludwig van Beethoven, compositor que viveu de 1770 a 1827. Muito boa noite a todos vocês e até amanhã. Amanhã nós estamos aqui de volta. Encerramos pela Eldorado FM o Concerto Noturno. Apresentação e comentários do maestro Diogo Pacheco. Tra noi un gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo, perché volersi e desiderarsi, facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.